ficar e dormir juntinhos. Se amar agarradinho, vamos curtir um bom filminho. Sem querer enviei uma foto de nós dois pra mim atual. Fui aí que eu percebi que pegou mal. Apaixonado do Pará. Vem pra cá comigo, vamos ficar e dormir juntinhos. Se amar agarradinho, vamos curtir um bom filminho. Sem querer enviei uma foto de nós dois pra mim atual. Fui aí que eu percebi que pegou mal. De vez.